de beat no solo, cara pintada, a mulher. Se eu te pegar na pista, hoje não passa, você entra na minha lista. Tô sabendo, cê paga de santinha, no meu AP você vai virar bandida. E vai transar até o sol nascer, quando eu botar o prédio vai estremecer. E vai transar até o sol nascer, quando eu botar o prédio vai estremecer. Cinderela virou uma cadela. A novinha, menina mimada, virou amante, não quer ser mais namorada. E vai transar até o sol nascer, quando eu botar o prédio vai estremecer. E vai, e vai transar até o sol nascer, quando eu botar o prédio vai estremecer. Sola prédio! André Cedês, o moral de Bicoara. Santinha, no meu AP você vai virar bandida. E vai transar até o sol nascer, quando eu botar o prédio vai estremecer. Vai, e vai transar até o sol nascer, quando eu botar o prédio vai estremecer. Quando eu botar o prédio vai estremecer. Sola prédio!